Estamos de volta, companheiro. Salve o Exu Rei das Sete Encruzilhadas. Salve tua força, companheiro. E salve Graças teu a Deus. trabalho. É. Teu trabalho serve para desmistificar. Teu trabalho serve como um canal de acesso e ligação com tudo aquilo que muitas vezes é necessário ouvir. E nem sempre o que se escuta é aquilo que se bota em prática, né, companheiro? Mas ainda assim é importante, porque aquele que não está preparado para escutar e botar em prática em um momento, no mesmo momento vai estar. Graças a Deus. É, inclusive, seu Tiriri, através do monge taoísta, mencionou bem isso mesmo e disse que quando as pessoas ouvem, elas têm assim esse momento de esclarecimento e consciência, mas não só elas, os espíritos também que com elas estão, né? Às vezes, muitas vezes, querendo fazer um mal com essa intenção e acabam ouvindo também e se redimindo. Exatamente. Graças a Deus. Soltei um grito na encruza, escutei a gargalhada e saudei. Soltei um grito na encruza, escutei a gargalhada e saudei. Saudei, saudei, a Trindade, o Exu Rei. Saudei, saudei, a Trindade, o Exu Rei. Soltei um grito na encruza, escutei a gargalhada e saudei. Soltei um grito. Então vamos lá, seu Exu Rei. Muitas pessoas querem saber o valor que tem o 7 para o senhor, que tem o 7 no seu nome, e como o senhor define Exu e encruzilhada? Exu é o elo entre aquilo que se conhece como mundano e aquilo que se conhece como é sagrado. Assim sendo, ele é tanto santidade quanto mundano. Exu é como é um tradutor. Aquele que é capaz de unir, aquele que é capaz de juntar uma realidade com a outra, aquele que é capaz de unir uma necessidade com uma solução, aquele que é capaz de intermediar pelo amor que tem aos seus filhos, intermediar, de ser um intermediário no processo de evolução. O sete, assim são divididas as falanges. Com um tem sete, com cada um dos sete tem sete, com cada um desses sete tem sete. E sete, e sete, e aí por diante. A encruzilhada, ela existe em todos os ambientes, tanto no sentido físico. A encruzilhada existe na estrada, na cidade, no cemitério, na mata. Ela existe onde houver existência. Aí está a encruzilhada. A encruzilhada, no sentido de caminho, de escolha. Porque todos sempre terão o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, entre muitas coisas, é na forma, no sentido mais literal, a possibilidade de escolha. Como a humanidade para se direcionar, escolheu os pontos cardeais. Que tu tá familiarizado, não tá, companheiro? Sim. Quais Sim. são os pontos cardeais? Ah, leste, oeste, norte e sul. É, não necessariamente nessa ordem, porque a ordem, cada qual faz a sua. Não só cada qual faz a sua ordem, como cada qual escolhe o seu caminho. O Exu Rei das Sete Encruzilhadas é aquele que em algum momento vai ser. Vai estar disponível, vai ser encontrado num desses pontos, tanto por quem encarnado está, quanto por quem já desencarnado foi, quanto por aqueles que podem ser chamados de quiumbas, tanto por aqueles que podem ser chamados de Exus, ele estará em algum ponto pronto. Para ajudar, para esclarecer e para deixar a opção de passagem. Voltando para o entendimento de vocês, o ponto de passagem para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, ou por qualquer outro caminho que assim não seja definido. O Exu Rei das Sete Encruzilhadas, nesse ponto estará. Para ajudar aquele que assim o quiser a escolher o caminho que quer seguir. Ê, seu Exu, graças a Deus. O senhor falou que o Exu seria um pouco esse elo de ligação entre o mundano e o sagrado. Eu achei uma definição muito legal. E até queria perguntar algo mais. Por que que o senhor não disse, no lugar de dizer entre o mundano e o sagrado, não disse entre o profano e o sagrado? Tudo é questão de perspectiva, companheiro. Perspectiva. Porque um mundano nem sempre é profano. E o sagrado tampouco. Certo. É, então é questão de perspectiva. O senhor acredita que o humano ainda diaboliza o Exu? Companheiro, no mundo, nesse mundo, nesse plano, existe o profano e o sagrado. Muitas vezes aquele que curte, aquele que aceita, aquele que se encontra no profano, o tem como sagrado. Muitas vezes aquele que curte, que se encontra e que se tem no sagrado, age como um profano. Tudo é uma questão de perspectiva, companheiro. A perfeição é sempre o próximo passo. Essa frase Acho vai que tem nos as acompanhar. encruzilhadas, companheiro. Ensina sim. Mas começa a ensinar pela provocação. Provocação. Ao pensar e ao sentir. Eu tô na encruzilhada, companheiro. Seja ela a encruzilhada dentro da tua casa. Seja ela a encruzilhada na rua, na estrada, no cemitério, na mata e até a encruzilhada do mar. Porque a encruzilhada é o ponto onde a perspectiva se transforma na tomada de uma direção. Nenhum caminho é finito, tampouco definitivo, porque no próprio caminho, outra encruzilhada sempre estará. Aqueles que estão ouvindo, que reflitam. Tá certo, companheiro? Sim, senhor. Sim, graças a Deus. Então, quando a gente fala assim, vamos estudar um pouco então aquela questão que nos foi trazida anteriormente. Como entender a lei de que uma pessoa recebe aquilo que emana se está tudo predeterminado? O que está pré-determinado, companheiro, é o compromisso. O compromisso de se sair melhor do que chegou. Lembre-se sempre, a perfeição é o próximo passo. É hora de vocês que vivem e que coexistem nesse plano entender que a perfeição é o próximo passo. Porque colocando a perfeição como o próximo passo, se cria a caminhada. Nessa caminhada, sempre tem a encruzilhada. A encruzilhada é o livre-arbítrio, companheiro. Onde existe pré-determinação no livre-arbítrio? Me responde? A encruzilhada é o livre-arbítrio, aí sim, claro. E onde existe pré-determinação? Pré-determinação no compromisso. O compromisso está não pré-determinado, não é pré-determinado. Ele é determinado. Compromisso se assume. Compromisso é a semente que se planta. E vou dizer uma coisa, companheiro. Na verdade, vou lhe perguntar. Quem planta semente de milho colhe o quê? É, então, até estava pensando nisso. Ele vai colher a espiga, mas se não cuidar bem e esperar o tempo certo, pode esquecer, né? Mais do que isso, companheiro. Isso é um caminho. Um caminho da encruzilhada. Tem vários outros, companheiro. Quem colhe espiga, quem colhe, quem planta semente de milho, pode colher uva, pode colher arroz, pode colher tempestade. A perfeição é o próximo passo. A encruzilhada está em todos os caminhos. O livre arbítrio. Talvez seja a única coisa que esteja pré-determinada. Determinado está o compromisso assumido. Pré-determinado, talvez só o livre-arbítrio. Talvez. Porque tudo pode mudar a cada centésimo de segundo. E a mudança não começa fora. A mudança começa de dentro para fora. Na perspectiva de que a perfeição é o próximo passo. A perfeição é o próximo passo. A perfeição é o próximo passo. A perfeição é o próximo passo. O que isso quer dizer, companheiro? Isso tem algum significado ou é apenas uma frase de efeito? Não, claro que tem significado, sim, senhor. E qual é o significado? O significado, o senhor quer que eu responda? Pode. O significado é que com as nossas realizações criamos um patamar melhor de onde a consciência expandida pode escolher e criar maiores e melhores estruturas. Por isso da perfeição ser sempre o próximo passo. Muito boa resposta. Também significa que erro leva ao acerto. Quando desse erro, ou por esse erro, existe a vontade de fazer diferente. Aquele que matou aqui nesse plano, tem jeito? Ah, aquele que matou nesse plano, o quê? Ele tem jeito? Se ele tem jeito? Ou seja, se tem salvação? Se tu quer ir pela linha evangélica e católica das coisas, pode ser. Isso, tá. É, tem, né? O tempo resolve tudo. O tempo, companheiro. O presente, passado e futuro. Tão pequeno quanto a limitação de entendimento daqueles que vivem nesse plano. Se o tempo é atemporal, se eu te dizer que hoje eu estou incorporado no médium, mas ao mesmo tempo eu estou nas cruzadas, e ao mesmo tempo eu sou o último macaco. Que na teoria da evolução de vocês passou a ser o Homo sapiens. Se eu lhe dizer que eu sou um ser que vive na dimensão mais elevada, que está a um passo da perfeição, e a perfeição vai ser o próximo passo. Tu acredita? E eu sou tudo isso ao mesmo tempo. Tu acredita? Ah, com certeza. Tem que considerar apenas que o tempo não é linear como pensamos. Daí é possível acreditar. Então tu acha que matou tem jeito? Quem matou tem. É, no caso, aquilo ali foi firmado no tempo, gravado, e não volta mais, aquilo vai ser sempre aquilo, para aquele tempo específico. Sim, mas ao mesmo tempo, outros tempos. É, em outros cenários ele já é. Imagina tudo acontecendo. O que tu chama de mil, o que tu chama de zero, o que tu chama de 2000 antes de Cristo, o que tu chama de 100 mil. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Como que fica isso? A pergunta é para tu e para aquele que vai ouvir. É, como Se eu fica? matei, se eu tive sangue nas mãos, eu enjoei das sete encruzilhadas. Tive e tenho. Gosto de sangue na boca. Mas ao mesmo tempo, tenho e sinto o calor da luz do nosso Pai Oxalá, de Deus, de Alá, de quem quer que seja. Se sinto o calor da luz, se vejo a luz, ao mesmo tempo que tenho sangue na boca, eu tenho jeito. Mensagem, companheiro. Perfeição é o próximo passo. Se o erro dentro de um contexto puder ser transformado num acerto, e aquele que errou se doar, respeitar e se entregar. Assumir que pode fazer diferente, a perfeição sempre será o próximo passo. Caminhada, companheiro. Caminhada. Caminhada a partir da direção escolhida na encruzilhada. Caminhada. Oito, infinito. Certo. Mensagem. Se abra para o próximo passo. Quando der o próximo passo, se abra para o próximo. E para o próximo. E para o próximo. Porque eu sou Exu Rei das sete encruzilhadas. E comigo tem sete. Com cada um dos sete, tem sete. E sete. E sete. E sete. Sete sem fim. Sete, Poderia ser oito. Porque o oito, por vocês, é visto como o infinito, não é? Sim, senhor. Poderia ser qualquer número. Poderia ser qualquer figura. Porque a perfeição sempre é o próximo passo. Conte, desenhe, imagine, mas caminhe. Caminhe até a próxima encruzilhada. E na próxima encruzilhada, escolha um caminho que lhe seja favorável para que o próximo passo possa ser dado. Parem com essa questão de culpa. Culpa foi inventada para subjugar, para controlar, por meio do medo. Se o seu sentimento for entendido, percebido, sentido como culpa, se prepare, se reinvente, se refaça para estar pronto para o próximo passo. Qual foi a pergunta, Então, companheiro? seu Exu, o senhor está dizendo que a pergunta que o senhor fez era se tem jeito, né? Se tem salvação, uma pessoa que matou, para a gente refletir um pouco a respeito da ilusão do tempo. E aí, Perguntei e respondi, companheiro. isso, aí o senhor respondeu. Deixa eu ver se eu entendi se a resposta tem a ver com a ideia de que o senhor está trazendo para a gente o valor de não se culpar, porque apesar de ter acontecido, a história continua e o movimento traz a perfeição que está sempre no próximo passo. O movimento traz o próximo passo. Ah, sim. E O o pro... movimento traz o próximo passo. Não traz a perfeição, não, companheiro. É, eu só falei A porque. perfeição está no próximo passo. Eu entendi. Ah, isso, é, isso. Mas pode concluir, companheiro. Não, era isso daí, para ficar claro, né? Que o senhor perguntou se tem jeito. Então a ideia é que sim, tem jeito, e se culpar não é solução, mas é olhar para frente e continuar agindo. A ideia é, sempre tem o próximo passo. Escolha, decida, a cada encruzilhada. Escolha, decida. Não importa o caminho que tu escolha dentro das limitações que vocês mesmos inventaram. Escolha o caminho. No caminho há encruzilhadas. No caminho, nas encruzilhadas, há conhecimento. Porque quem chega na encruzilhada muitas vezes acha que chegou no ponto final. Tem que escolher um lado ou um outro porque vai acabar. Não, bobagem. Na encruzilhada há conhecimento. Na encruzilhada há possibilidade de se reinventar, de poder expurgar tudo aquilo que aquele considerou que fez errado. Na encruzilhada, estou respondendo a tua primeira pergunta. A Certo. possibilidade de acessar o conhecimento para estar pronto para o próximo passo. Lembra daquele que estava deitado, aquele que está de joelho e aquele que está em pé. Não adianta estar em pé e cego. Não no sentido cego da visão material, mas no sentido cego da visão do seu próprio interior. Tem gente, já vou entrar. E aí tu me traz para onde tu quiser que eu. Para como tu quiser conduzir. Sim, senhor. Aí eu entro. Nessas medicinas, nessas plantas, que têm princípios ativos que alteram a tal que vocês chamam de consciência. Se com na encruzilhada o conhecimento aquilo que se aprendeu com chamados erros, aquilo que se aprendeu com chamados acertos forem suficientes para que de forma que vocês chamam, de forma consciente, sem ampliação da consciência, vocês escolherem o caminho a seguir nessa encruzilhada. E devo deixar bem claro, a encruzilhada tal qual vocês entendem não existe. Não existe apenas norte, sul, leste, oeste. Mas, se chegarem na encruzilhada e tiverem capacidade de usar o ego, de usar a intuição, que pode ser a mesma coisa, de usarem o dom espiritual, que também pode ser a mesma coisa, para escolher o caminho, sigam. Se aqueles que precisam de indutores de amplificação de consciência e assim os acessarem, os usarem para escolher o caminho, que usem esses indutores de consciência para adquirirem confiança e escolherem o mesmo caminho que estão seguindo, ou caminhos alternativos que sejam apresentados. Que assim o façam. Não usem indutores de consciência como ferramentas para o subterfúgio. Não usem indutores de consciência que sejam plantas sagradas, que sejam medicamentos ou qualquer outra coisa que seja para se eximirem, para negligirem em relação ao poder de tomadas de decisões. Não. Usem-os se necessário, porque a encruzilhada vai ser a mesma. A encruzilhada vai ser a mesma, com ou sem indutores de consciência. Não os usem para se acovardarem, para se esconderem, por um único motivo. O próximo passo é a perfeição. Quem dá um passo é capaz de trilhar um caminho. E um passo é possível que se seja dado sem qualquer indutor de consciência. Por quê? Porque aquele que nutre a capacidade de escutar, de aceitar a sua intuição. Lembra lá daquela conversa, companheiro? Opa, intuição, sentir. Não precisa de indução de consciência. Aquele que precisar de indução, de intuição, assim como indução de consciência, não será aqui considerado como fraco. Desde que não os usem como subterfúgio para aceitar, assumir e praticar a covardia e o medo. Uso de qualquer substância para recreação. Aqui não tenho medo de ser contundente, companheiro. É aceitar. É aceitar O que vocês vão entender, que eu vou dizer aqui, a incapacidade de convergir, a incapacidade de se acessar, a incapacidade de se sentir. Aqueles que usarem indutores de consciência como forma de acessar todas as ferramentas para que seja possível o próximo passo, esses as acessarão como forma de fortalecimento para que intuição, ego, espiritualidade alcance um momento. Ou o momento de equilíbrio para que o próximo passo seja dado. Mas não adianta utilizar esses indutores de conhecimento para acessar visões, viagens, mirações ou o que seja, para no dia seguinte se acovardar novamente. Não adianta. Resumo. Resumo. Usar cannabis, maconha, qualquer outra droga legal ou ilegal, qualquer outro princípio ativo, legal ou ilegal, para indução, para canalização e depois acovardamento é perda de tempo. Usar cannabis ou qualquer outra substância, qualquer outro princípio ativo que leve a uma consciência ampliada como ferramenta para fortalecimento de uma existência, para que o próximo passo seja dado com firmeza, eu apoio. Usar qualquer princípio ativo, legal ou ilegal, como recriação ou banalização de tudo aquilo que existe nesse plano, em qualquer outro plano, em qualquer outra dimensão, em outras orbes, é covardia, é subterfúgio, é se esconder atrás de um medo criado por um fator tão importante chamado ego, que pode ser tão elevadamente utilizado em prol do equilíbrio, é usá-lo para se esconder na sombra de si mesmo. É dizer não ao compromisso pré-determinado dessa existência. É dizer não ao livre-arbítrio. É se negar ao livre-arbítrio. É se acovardar, é se diminuir, é rastejar ou chegar rastejando a encruzilhada. A encruzilhada do conhecimento, a encruzilhada do apoio, a encruzilhada da luz, para que o próximo passo seja dado. Que assim seja e assim será. A encruzilhada, peraí que ficou baixo aqui. A encruzilhada do próximo passo, não, do conhecimento para que o próximo passo seja dado, foi isso que o senhor falou no final? A encruzilhada do conhecimento que pode ser acessado para que o próximo passo seja dado. Qual que é o próximo passo? A perfeição é sempre o próximo passo. Exatamente. Então, essa história de usar princípios ativos, sejam lá quais forem, para recreação, é banalização da força interior, traduzida ou expressada pela intuição ou pela consciência. Utilizar princípios ativos como ferramenta de acesso à intuição, à consciência, e a encruzilhada do conhecimento que vai levar ao próximo passo, que é a perfeição. É o reconhecimento de que existem elementos nessa face, nesse plano, que podem ser acessados. Elementos que podem ser traduzidos como plantas. Elementos que podem ser traduzidos como animais. Elementos que podem ser traduzidos como consciência, como intuição, para acessar o próximo passo. E o próximo passo leva à perfeição. Claro. Sim, senhor. Desculpa, companheiro. Esse rei das sete encruzilhadas traz um conhecimento que é obrigado a compartilhar, mas que o compartilha porque também busca o próximo passo. Claro. Graças a Deus. Eu quero falar também sobre a ideia de que moralmente a gente aprende que a prática do mal feito, do errado, daquilo que traz o desequilíbrio para o nosso organismo, como drogas, para a recreação, deveria supostamente atrair para nossa entourage, né, ao nosso redor, espíritos de baixa vibração, trevosos, zombeteiros, mistificadores e tudo tipo. E aí ele está dizendo assim: pô, mas quem chegou foi uma pombogira e ela aconselhou a gente a parar de fazer isso. E aí ele se pergunta: por que que não são os trevosos que estão ali? Já disse tudo, companheiro. É, realmente. Já disse tudo, companheiro. Ego, intuição, consciência, corpo, mente, espírito. Aquele que usar dos princípios ativos para se fortalecerem, para dar o próximo passo, encontrarão a pombalheira, encontrarão o Exu, encontrarão os sete sagrados tronos da Umbanda. Encontrarão os sete sagrados caminhos de convergência da fé, seja ela expressada, praticada na Umbanda, no Candomblé, na Igreja Evangélica, na Igreja Católica, onde quer que seja, porque todas elas são caminhos. Nenhuma delas é o fim, porque o fim não existe, existe o recomeço, e o recomeço acontece dentro de cada um, que existe em um plano, que coexistem em diferentes planos, que existem num tempo de presente, passado e futuro, e também em outro, que é atemporal. Livre arbítrio, encruzilhada, conhecimento e escolha de caminho. Norte, sul, leste, oeste, se isso é acessível à compreensão, ou qualquer outra direção, que a intuição, que o coração, que a mente, o corpo e o espírito em integração e equilíbrio. Por que nessa fase estamos tão acostumados a ouvir através do filtro das nossas conveniências aquilo que Exu ensina e explica para o nosso bem, para o nosso próximo passo? Conveniência. Conveniência é subterfúgio. Certo. Respondi, companheiro. Sim, senhor. Quem escutar e sentir, vai entender. Por que eu disse isso? Porque quando o senhor falou assim, quando usado para dar o próximo passo, encontrarão o Exu e a Pombogira. Daí a conveniência vai ouvir o seguinte: então eu vou usar, porque eu quero encontrar com o Exu e com a Pombogira. Isso Mas. não é conveniência, isso é consciência plena. E eu disse Exu, Pombogira e os sete tronos sagrados da Umbanda. E eu disse, a fé verdadeira expressada tanto na Igreja Católica, evangélica ou qualquer outra doutrina que é utilizada como canal. Também é capaz de levar ao próximo passo. A doutrina que escraviza, que oprime e que limita não é canal. O senhor diz não é carnal, o senhor quer dizer o quê? Que é um resultado de uma consciência. Não é canal. Canal, tá certo. Claro, claro. Ah, entendi. Canal que seja uma ferramenta para o próximo passo. E o próximo passo é a perfeição. Sim. No caso da droga, se é para recreação, o senhor já falou tudo. É usar princípio ativo. É banalização da força. Isso, é banalização da força interior. É parar no movimento. Entende? É virar apenas algo passivo e passivo de tudo. Entende? Passivo no sentido negativo da palavra. Claro. Claro. E daí, quando eu disse sobre conveniência, o senhor já explicou realmente, Conveniência interpretando. é subterfúgio, companheiro. Isso. E aí a pessoa. Consciência plena. Entende? Ah, claro, claro. Usar princípios ativos para conveniência é subterfúgio. Certo. Que é a recreação ali, né? Exatamente. O que eu estou dizendo aqui, companheiro? Cada um faz o que quer fazer. Sim, ué. Porque Planta, né? existe o quê? É livre-arbítrio. É, tá plantando ali. Se tu faz algo. Se tu se submete a algo que te leva ao subterfúgio, vai te levar à inércia. Se tu usa a mesma coisa, o tal do princípio ativo, para buscar força ferramental para estar pronto, fortalecido para dar o próximo passo, aí estarão as pombagiras, os exus. E todos os sete tronos sagrados da Umbanda e todos os outros canais para que seja possível o próximo passo. E o próximo passo é a perfeição. Entende? Claro, tá Eu posso certo, Sérgio. rodar, rodar, É. mas eu sempre volto ao ponto, companheiro. É. Vou lhe dizer. Tudo é muito mais simples do que parece. Acredite. Acredite. O senhor em uma das suas respostas, falou a frase que às vezes um esforço deve ser levado, eu aqui parafraseando, né? Deve ser levado ao fim, ou seja, começar e com disciplina alcançar o objetivo, no lugar de no dia seguinte se acovardar novamente. Então, como o senhor interpreta nesse momento de hoje? Sobretudo nos investimentos que fazemos para nossa espiritualidade, de desenvolvimento e tudo, o que corresponde a no dia seguinte se acovardar e por que o senhor usou a palavra novamente? Porque estava covardado antes de tomar a decisão de aceitar a necessidade de uma indução. Por isso usei a palavra novamente. Tá claro, companheiro? Sim, senhor. Qualquer outra pergunta, companheiro? O acovardar, como que o senhor define isso nesse momento? Por que que chegamos a isso e como ter fortaleza para não acovardar? Companheiro, a intenção do uso de um princípio ativo. Vamos dar o exemplo da ayahuasca. Se alguém entendeu e sentiu que ali tinha uma ferramenta que o ajudaria a estar pronto para um próximo passo. E foi aí, tomou a medicina sagrada, teve respostas, e no dia seguinte, olhando para as limitações de si mesmo e olhando para as limitações externas, não coloca em prática, horas. O que é que aconteceu aí? Um acovardamento. Uma decisão em uma encruzilhada de não acessar o conhecimento para se atingir o próximo passo. Entende? E se atinge isso quando aquele que acessou a medicina sagrada em busca de conhecimento para que na encruzilhada escolhesse um caminho e resolveu se prostrar. Escolher um caminho e o quê, seu Exu? Resolveu se prostrar, resolveu ficar parado, inerte. Decidiu, com o seu livre-arbítrio, a voltar ao mesmo ponto anterior ao momento de aceitar, de escolher e de aceitar a medicina sagrada como indutor de acesso à informação e conhecimento que juntos dariam-lhe mais força, convicção e fé para dar o próximo passo. E o próximo passo qual é, companheiro? A perfeição. Isso, é sempre o próximo passo. É simples, companheiro. Vocês que dificultam tudo. E graças a Deus que dificultam, em certo aspecto. Porque, não fosse essa dificuldade, estaria muito sem sentido a atuação dos Exus, os guardiões, aqueles que levam o mundano ao sagrado. Porque o profano é apenas uma forma entre tantas outras de saborear a encarnação nesse plano. Me deixei sem palavras, companheiro. É, eu estava refletindo a ideia do profano e a experiência e tentando unir isso à perfeição e ao próximo passo. Me dá o nome de um outro planeta aí, companheiro. Vou dar o nome do planeta Marte hoje. Marte. Tem existência em Marte? Opa! Se um marciano, dentro do compromisso que assumiu de evolução em prol daqueles que escolheram a diferença como forma, como caminho para atingir a convergência, não evoluírem, o mesmo se aplica a eles. Que eles coexistem no universo tão amplo tão amplo que a amplitude não alcança. Porque ele é infinito. O infinito tem começo, meio e fim. Começo, meio e recomeço. Uau! Claro. Nossa. Então, Todos estão em processo de evolução. E a evolução é o próximo passo. E o próximo passo é a perfeição. A perfeição sempre será o próximo passo. Porque presente, passado e futuro acontecem ao mesmo tempo. A tua existência, companheiro. Tu, naquele planeta que tu acha que já teve uma encarnação, a tua existência não foi, ela é. E ela tá dentro da limitação de tempo, que para o entendimento daqueles que vivem nesse plano, acontecendo ao mesmo tempo. A encarnação, a reencarnação acontece ao mesmo daquilo que você chamou tempo. Sabe aquelas cabeças que tu tá cortando lá no Oriente Médio? Tu sabe? Sim, senhor. Tu tá cortando agora. Dentro do tempo de vocês. Querem acreditar? Acreditem. Não querem? Não tem problema. O que o Exu Rei das Sete Encruzilhadas deseja é que tanto tu quanto esse cavalo ou qualquer outro que aqui nesse plano habita se prepare para dar o próximo passo. Uau, claro. Quando se fala de próximo e referente e referindo-se ao lugar onde estamos e a ação que necessita entre agora e o próximo, até gostaríamos de saber, não é necessário contar a sua história, mas dizer qual foi a maior lição ou aprendizado da sua última encarnação. Minha lição é que nenhum conhecimento é válido. Nenhum conhecimento serve se ele só for útil a mim mesmo. Não. Nenhum conhecimento serve, é útil se ele for bom somente a mim mesmo e somente para tu. Nenhum conhecimento é bom se ele for estanque, se ele for inerte, se ele for imutável. Conhecimento é composto por partes. Partes são fragmentos. Partes são fractais. Então, nenhum conhecimento me é suficiente se ele não for produzido por tu e por aquele que está ouvindo. Porque todo conhecimento, independente de contaminação, e chame-se contaminação, cultura, credo, nenhum conhecimento, mesmo que contaminado por cultura e credo, pode ser descartado. Porque o único sentido do conhecimento é a convergência, a conversão e a multiplicação. Eu, Exu Rei das Sete Encruzilhadas, sou Exu Rei das Sete Encruzilhadas. Assumi o meu papel. Não para ser, não por ser chefe de falange. Não para ser e não por ser membro da Santíssima Trindade. Os católicos assim entendem. Não. Sou Exu Rei das Sete Encruzilhadas, porque minha existência é eterna, minha existência é infinita. Assim sendo, se o conhecimento não propagar por todos os tempos e dimensões, planetas e planos, se ele não propagar, não sou capaz de beber na fonte do conhecimento teu, na fonte do conhecimento de cada um daqueles que vão ouvir essa mensagem, aqueles que aceitam, que assumem e que propagam seu conhecimento, ou aqueles que não aceitam, que não escutam sua intuição, que não escutam sua consciência e que se escondem atrás dos subterfúgios. O que que era mesmo para E eu eu lembrar? O senhor pode escrever? assumi minha missão de chegar à próxima encruzilhada, aquela que vocês me concedem como rei. Chegar a ela e beber desse conhecimento para também, igualmente, escolher o próximo passo, que é a perfeição. Graças a Deus. Ah, antes de finalizar, já estamos. Antes de finalizar, companheiro, respondendo à tua primeira pergunta. Ah, lá. Ei, sete encruzilhadas. Ei. É cada um que chega à encruzilhada capaz, aberto a beber do conhecimento para escolher um caminho que vai proporcionar que cada passo seja dado, que um passo leve ao próximo passo adiante. Ou que leve a um próximo passo para trás. Porque o próximo passo, companheiro, meu querido amigo, o próximo passo leva à perfeição. O próximo passo, no entendimento de vocês, adiante, ou o próximo passo para trás, leva à perfeição. Nossa, claro, muito bom. Quando alguém ouve o senhor me chamando de amigo, às vezes até diz, não, Exu não é amigo de ninguém. Exu é amigo de si mesmo, porque ao ser amigo de si mesmo, aceita sua missão de estender a mão àquele que assim o quiser e apertar sua mão. Estende a mão àquele que assim o quiser para que o levante e o coloque de joelhos, aquele que estiver rastejando, que aceita, dá a mão, aquele que de joelho está, em pé deseja ficar, que aceita, estender a mão aquele que em pé está e deseja conjuntamente dar o próximo passo. Exu é amigo daquele que no plano que eu chamei de mundano tenha ou não bebido do profano, esteja consciente, alerta, escute sua intuição para que um caminho de luz e de ligação seja construído como destino, o divino, a força, a fé e o desejo e o compromisso de reencarnar nesse plano, em Marte, ou em qualquer outra órbita, ou em qualquer outro planeta, com o desejo de dar o próximo passo. Ei, seu Exu. Agradeço muito esse tempo com o senhor. Até queria perguntar ao senhor se, para esses encontros que fazemos no diálogo com os espíritos, como que foi o caso do senhor, se a gente chegou a se encontrar no mundo espiritual. E depois que o senhor respondesse, qual o futuro da Umbanda que o senhor vê para o Brasil e para o mundo? Antes da sua mensagem final. Tempo, presente, passado e futuro foram a criação dos seis e para vocês entenderem e materializarem, para que vocês pudessem medir. Hoje eu estou, não estou me reencontrando contigo, nem com ninguém que me escuta. Estou me encontrando. Por quê? Porque estou me encontrando. Por quê, companheiro? Por que Porque estou me encontrando e não me reencontrando? Porque eu, dentro do que assumi como minha missão, trafego livremente, independente do tempo. A missão da Umbanda, talvez a única religião, a única que não escolhe ou não deve escolher entre preto, branco, rico, pobre, enfermo, sano. A única que não escolhe ou deveria escolher. Porque religião, a Umbanda, como qualquer outra religião, é canal. E o canal pode ser contaminado pelo negativo do ego. E se contaminado pelo negativo do ego, pode falhar. Pode escolher a Umbanda sagrada, aquela que pelo Pai Oxalá, pelo Criador de toda a existência, foi criada e determinada para ser o canal que não escolhe, que não filtra, que não barra. O canal que oferece as possibilidades para que cada um, em seu credo, em sua religião, em seu defeito, em sua falha, em seu crime, em sua dor, possa ser utilizado para dar o próximo passo. Essa foi a missão da Umbanda. Sem distinção de cor, raça, religião, cultura, capacidade financeira. Foi a Umbanda criada para o entendimento da mente de cada um de vocês, para ser um canal poderoso para que o próximo passo seja dado. Umbanda É a semente. É a semente. Apenas a semente. De milho que vira espiga. Semente de milho que vira uva. Semente de milho que vira vento. Semente de milho que vira qualquer coisa. Foi a Umbanda escolhida para ser o canal mais poderoso de convergência da fé. E a fé, companheiro, a fé é o bem, a ferramenta mais poderosa para o próximo passo. A Umbanda que estiver aberta para a convergência de todos os credos, as crenças, as cores, as origens, as situações financeiras, é a Umbanda que levará essa humanidade a ter uma ferramenta poderosa que a ajude a cumprir o seu compromisso assinado antes da encarnação. A ferramenta mais poderosa disponível para todo aquele ser que escolheu encarnar nesse plano, para que esteja pronto, não só para acatar, não só para aceitar, não só para sentir, não só para servir, mas apenas ser um ponto de força desse canal puro que ajudará aqueles que firmaram o um compromisso a chegarem à próxima encruzilhada, acessarem o conhecimento, escolherem seu caminho e estiverem prontos para quê? Para darem o próximo passo. Que assim seja e assim será. Por isso que Exu Rei das Sete Encruzilhadas assumiu o compromisso de agir nesse plano, sem se preocupar com a evolução ou involução, ou a mistura daqueles que aqui vieram prontos, ou aqueles que aqui vieram para boicotar a capacidade de acesso ao conhecimento e incursão e captação desse conhecimento, para que qualquer caminho dessa encruzilhada seja escolhido em função e com destino ao próximo passo, à perfeição. É isso, companheiro. Graças a Deus. Tá certo, então. Então vamos lá, Senhor Exu, Rei das Sete Encruzilhadas e meu amigo. Dá uma mensagem final para todos que aí acompanharam os nossos estudos com o Senhor até esse momento. Força e fé para cima e para frente. Teu erro será o primeiro passo para a condição ideal para o próximo passo. Evolução é isso. É erro, acerto. Evolução é isso. É se abrir. Não há um simples canal. Canal esse, que aqui digo, religião. Força e fé, para cima e para frente. Encontro, aceitação de si mesmo como centelha divina, como aquele escolhido e permitido. E que ao assumir o seu compromisso com se preparar, com se reinventar, para estar pronto para o próximo passo, para estar pronto para caminhar na linha do infinito. Que você, aquele que teve força e fé, aquele que decidiu caminhar para cima e para frente. Aquele que escolheu negligenciar tudo aquilo que é fácil e o leva ao subterfúgio, que o leva à negação da importância da divindade de sua existência, mesmo que imperfeita. Aquele que assume e que vai dizer não à sua imperfeição. Aquele que vai dizer sim ao seu compromisso de reencarnar e de buscar em toda, em qualquer encruzilhada, o conhecimento e as ferramentas para dar o próximo passo rumo à perfeição. E a perfeição nada mais é do que a divindade. E a divindade, companheiro, não mora dentro de ti. Porque em ti mora o ego, em ti mora a incerteza, em ti mora o ego, a incerteza, mas também mora a consciência de que mesmo com a incerteza e com o ego, há sempre uma encruzilhada que terá conhecimento para que possas redefinir o teu caminho ao próximo passo. E o próximo passo é a perfeição. A perfeição é a divindade. E a perfeição mora em todo o recomeço. E todo recomeço é o início. E todo o início começa dentro de cada um de vocês. Que assim seja e que assim será. Este é o rei das sete encruzilhadas. Hoje chegou em mais uma de suas encruzilhadas. E seu caminho, o novo caminho. Porque nenhum novo caminho é feito sem que exista um caminho anterior. E seu caminho e novo caminho seja em prol daqueles que querem transformar sua fraqueza, que é o seu subterfúgio, numa centelha de força e de luz, que é aquilo que é o canal que levará cada um que busca e acredita em direção à próxima encruzilhada, e que cada encruzilhada seja o alimento para que o desenvolvimento aconteça, seja real, até que a próxima encruzilhada chegue. Esse Exuí na sete encruzilhadas se emociona e usa das lágrimas desse cavalo para dizer que... Onde foi que caiu, companheiro? Ah, seu Exu, o senhor falou que esse Exu se emociona, por quê? Porque as lágrimas desse meu cavalo é uma forma de demonstração de que a caminhada dele nesse plano é a minha caminhada, no sentido de encontrar a minha próxima encruzilhada, de acessar o conhecimento necessário para que eu, como Exu, rei das sete encruzilhadas, encontre conhecimento e força para continuar a minha caminhada. Tu tá entendendo, companheiro? Nossa, sim, senhor. Muito profundo. Porque a perfeição é o próximo passo. O divino o mundano e até mesmo o profano coexistem num Já vou tempo terminando a gravação. que Porque uma hora eu vou vocês, começar a outra e não vai dar tempo. nessa encarnação, nesse plano, ainda não entendem. Mas com a caminhada em direção à próxima encruzilhada e com acesso ao conhecimento, com a vontade, com a força, com a fé, estarão aptos a caminhar, a seguir o caminho para o próximo passo. Entendeu, companheiro? O que é ser rei? Nossa, é muita responsabilidade. Não é só isso, companheiro. Ser rei é ser o mais humilde daqueles considerados humildes. Ser sete encruzilhadas é ser parte do caminho que leva ao próximo passo. Ser rei não é ter ouro. Ser rei não é ter riqueza nem poder. Ser rei é ser cada um daquele que habita nesse plano, do mais ao menos evoluído, do mais ao menos que tem o conhecimento, porque o conhecimento, companheiro, muitas vezes vive, sobrevive e se propaga naquele que não tem o maior conhecimento, mas no mais humilde dos humildes. Isso é ser rei, companheiro. Isso é ser rei. Tens a tua resposta? Completa? Sim, muito obrigado. Estamos aqui todos também acabando ficando por tabela um pouco emocionados, porque acredita-se que Exu não tem sentimento e se tem não os demonstra Mentira. O quem Exu é aquele que liga o mundano ao sagrado. O Sim. mundano tem o quê? Tem Sentimentos. sentimentos. Isso. O mundano sofre, chora. O mundano ri, é feliz. E de tanta felicidade faz o quê? Chora. Claro. E quem então assim pensa, acabou de ver que não é bem assim e é o momento de revisar seus conceitos, né? É isso, companheiro. Todos dentro das suas possibilidades. Não cobro nada de ninguém. Apenas tento, como rei, rei das sete encruzilhadas, rei de todos os Exus, mostrar que poder, companheiro, da forma que vocês entendem, não existe. O poder está na capacidade de aceitar que todo e qualquer conhecimento e sentimento é útil para que se dê o próximo passo. Que assim seja, companheira, e assim será. Louvado seja. Graças a Deus. Muito obrigado, seu Exu Rei das Sete Encruzilhadas e meu amigo. Que assim seja e assim será. Exu é amigo de todos aqueles que, na fraqueza ou na fortaleza, no erro ou no acerto, estejam dispostos a chegar à encruzilhada, acessar o conhecimento, aceitar o que de bom tem esse conhecimento e dar o próximo passo. Muito agradecido pela oportunidade, companheiro. Nossa, a recíproca é verdadeira e dobrada e multiplicada por 10. Então agradeço muito, fica com Deus e, se Deus quiser, até uma próxima oportunidade que a gente possa então presencialmente levar adiante os nossos estudos, claro, se for da vontade de Deus. Que assim seja e assim será. Muito obrigado, seu Exu. Oh, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e graças a Deus. Todo aquele seja fortaleza e fortalecimento para o próximo passo. Jefferson? Senhor Almir Ramos? Jefferson? Senhor Almir Ramos? Eu? Está me ouvindo bem? Tô assim. Graças a Deus. O Exu se emocionou um pouco. Como é que é para você esse momento, esse sentimento, essa sensação de uma entidade tão profundamente nas suas próprias conjecturas, nos seus próprios sentimentos? Ah, cara, eu simplesmente me entrego. O que acontece, acontece. E para mim é isso, é tentar me entregar o máximo que eu tenha dentro, das minhas limitações, que eu possa me entregar a essa força, né? Essa força que tanto insiste em me tornar uma pessoa melhor. E que eu tanto insisto em tornar difícil as coisas, sabe? Bem-vindo ao clube, né? É, Bom, pois. e como que você então aí definiria a Umbanda? Eu? É, você assim como Cara, médium? Umbanda é tudo. Umbanda é tudo. Tudo. Graças a Deus. Umbanda é tudo. Ah, graças a Deus. E há quanto tempo aí você trabalha com a manifestação do Espírito para caridade? 18 anos, quase. Bastante tempo, né? Graças a Deus. Já tem experiência. Para quem está iniciando e nessa caminhada que você já tem 18 anos, que conselho você daria? Não faça as bobagens que eu fiz. Ah, fala a principal só. De se frustrar e achar que a espiritualidade é só para si mesmo e virar as costas para aquilo que não é seu, mas que é a única coisa que nunca vai desistir de você. Passa uma ideia de conforto, né? Conforto é possível dentro de uma. Dentro da possibilidade Encontrar ali, né? De se superar. De superar suas próprias limitações. Meu amigo, muito obrigado pela disposição e pela sua caridade de permitir que falássemos com essa entidade que realmente passou para a gente a ideia do que é nobreza. E aí aprendemos também o que é ser rei, com R maiúsculo, graças a Deus. Louvado seja. O que você achou? Eu gostei muito, fiquei muito agradecido, muito tocado de ele ter se permitido, porque muitas vezes num diálogo, se não confiamos no interlocutor, na pessoa com que é destinatária dos nossos conhecimentos, muito do que poderíamos passar fica à deriva, ou não é alcançado, ou não é colocado. E eu acho que houve essa sinergia de confiança, porque no diálogo com os espíritos, e até estou continuando a gravar para que as pessoas também entendam isso. No diálogo com os espíritos, o primeiro diálogo com o médium que nunca teve essa experiência e a entidade tende a ser um pouco acanhado e a gente nunca sabe o que vai sair dali, por conta de muitas vezes até essa falta de confiança e de entrega, né? Tanto principalmente do médium, né? Menos da entidade, mas às vezes da entidade também, porque não sabe quem é que está ali na frente e as intenções. Então, quando você pergunta o que eu achei que foi muito proveitoso todo o tempo que ali passamos juntos, porque parece que houve essa possibilidade de relaxar da sua parte, sabendo que não só que é sério, mas que, puxa, eu amo o que eu faço, mas também da parte da entidade, que assim, fiquei muito lisonjeado por ter tido aí a honra de ser chamado de amigo. E depois ele também explicou por que ele é amigo e de quem ele é amigo. Gostei muito. Então, muito obrigado aí de ceder aí o seu aparelho para essa comunicação. Foi um prazer, cara. Me avisa aí quando é que vai pro ar. Soltei um grito na encruzilhada, escutei a gargalhada e saudei. Soltei um grito na encruzilhada, escutei a gargalhada e saudei. Saudei, saudei, a Trindade, o Exu Rei. Saudei, saudei, a Trindade, o Exu Rei. Soltei um grito na encruzilhada, escutei a gargalhada e saudei. Soltei um grito na encruzilhada, escutei a gargalhada e saudei. Saudei, saudei, a Trindade, o Exu Rei. Saudei, saudei, a Trindade, o Exu Rei. É guardião. Hey,